André Cedês, a potência dos paredões. Esse solinho vai entrar na sua cabeça. Falou pra toda a minha comunidade de Mãe Luísa. É nóis. Chegou o fim de semana, eu não tô de brincadeira. Vou descer com a minha tropa pra praia de areia preta. Chegou o fim de semana, eu não tô de brincadeira. Vou descer com a minha favela pra praia de areia preta. O moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. O moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. O moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. O moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. Eita, eita. As meninas jogando a rabeta. Então, desce jogando a rabeta. Sobe jogando a rabeta. Desce jogando a rabeta. Eita, eita. Jogando a rabeta, sobe jogando a rabeta, desce jogando a rabeta, eita, eita, treme, treme, treme, treme, desce jogando a rabeta, sobe jogando, sobe jogando, sobe jogando, sobe jogando no balanço, vá, vá, vá, vambora, desce jogando a rabeta, sobe jogando a rabeta, desce jogando a rabeta, joga, joga, vai, desce jogando a rabeta. Falou pra rapaziada da rua da Laia, alô meu parceiro Roger. Vai, Rodi, di, di, di, di, di, di. Alô, meu parceiro Natan, Barbeira e Aquário, o melhor. Meu parceiro Hot Spook, os melhores lanches tá lá. Meu parceiro do Espaço Top, é nóis. Chegou o fim de semana, eu não tô de brincadeira. Vou descer com a minha favela pra praia de areia preta. Chegou o fim de semana, eu não tô de brincadeira. Vou descer com a minha tropa pra praia de areia preta. O moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. Os moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. Os moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. Os moleque do corre descendo e as meninas jogando a rabeta. Eita, eita. As meninas jogando a rabeta. Então, desce jogando a rabeta. Sobe jogando a rabeta. Desce jogando a rabeta. Eita, eita. Vambora. Desce jogando a rabeta. Sobe jogando a rabeta. Desce jogando a rabeta. Treme, treme, treme, treme, vá, vá, vá, vá. Desce jogando, desce jogando, desce jogando. Vem pro pai, vem pro pai, vem pro pai, vai. Vem pro pai, vem pro pai, vá, vá, vá. Vambora. Desce jogando a rabeta. Sobe jogando a rabeta. No solinho, no solinho, no solinho, no solinho, vá, vá, vá. Desce jogando a rabeta. Sabe pra toda a rapaziada das fronteiras, Saquarema, Guanabara, Atalaia, Alto da Colina. Tamo junto e misturado. A rapaziada da bacia, é nóis. Surra de paredão.